8506. Escuta, prossiga. 53 milhas, sudeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para sua informação de voo e alerta, chame agora Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Zero 8506, copiou o controle? Recife 12835, alterna 125, 1 5, força aérea 8506. 08506, frequência secundária 125, decimal 1. 1251 na secundária, grato. Zero 8 3 4000 feet, 1 8 1 0 1 5. 3 4 1 0 1 5, aero batida 8 3. Europa 083, request heading 205, Bravo 8. Europa 083, heading 205, good. Heading 205, Europa 083. Europa 083, after deviation, fly direct to Duna, 10,000 feet, Greenwich 1015. After deviation, direct to Duna, and descend fly. And descend 2,000 feet, Greenwich 1015, Europa 083. Europa 083, confirm descending fly level 2,000. Say again. Confirm, we are clear to descend 2,000 feet. Roger. Salvador, Europa 083. 083, send 2,000 feet to Greenwich 1015 after deviation, fly direct to Duna. Thank you. Direct to Duna, possible down to 2,000 feet, altimeter 1015, Europa 083. 4083, cleared ILS X-ray runway 10, report established. Q1H now 1016. Clear ILS X-ray runway 10, report established at Q1H 1016, Europa 083. Salvador, o azul 2781, tiver livre nosso terminal. O 2781 chame Recife no 28.8. Recife 288, obrigado. Europa 083 established 9 miles. Europa 083, complete final, and the call tower 118, decimal 95. 118-95, tower Europa 083, thank you. Salvador Tower, buenas tardes, Europa 083, fully established, 7 miles. Europa 083, QNH1015, you report to runway in sight. QNH1015, and we will report runway in sight, Europa 083. Europa 083, runway inside. Europa 083, clear to land runway 10, wind 190°, 13 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. On the ground, that's 4-3. Turning right to ground, 121, that's 19. Okay, to the right and 1219. Obrigado, Europa 083. 1-8. Oxané 6310, acione identificação, dessa via por Mediúno para o nível de voo 050. Olha, 6310, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, tá autorizado em LS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Boa noite, controle Gol 1096, passando para a Bog, informação do Lulu. Gol 1096, aciona identificação. Desça via Bomed 1 para o nível 050, ajuste no 0 no 6. Descendo via para o 050, 16 do Gol 1096. Autorizado, Xanamé 310. O Xanamé 310, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 295, bom, bom. Salvador, boa noite, Xanamé 310, estabilizado em NF, na 10. Oxenê 63, 1 a 0, ajuste altímetro no 0, no meia, reporte avistando o campo. 26, reportará avistando o campo, 63, 1 a 0. O Xené 6310, autorizado por pista 10, vento 190 graus, 129. Xanamé 310, solo 04, dá primeiro direito, chamo solo Salvador, no 21 decimal 9. 219, LS, eu gosto 1096. Gol 096, complete a final de chame Sur, Salvador 118, decimal 95. 895, espera. Sorri Salvador, boa noite. Gol 1096, LS, a 3 milhas do Índio Acer. Gol 1096, reporte visual algum campo, ajuste altímetro 1016. Batalha visual, gol 1096. Passando externo, gol 1096. Gol 1096, atualizado por pisto 10, vento 1 0 graus, 159. E repouso, gol 1096. Uma 096, solo zona 1, libere primeira direita e chama o solo Salvador no 21 decimal 9. 219, gol 1096, até já. Salvador, muito boa noite. Gol 9081, cruza 210 para 150, temos ao Zulu. 081, a senhora identificação, desça via Bomed 1 para o nível 050. Via Bomed 1 050, ao nível gol 9081. Pedro de Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, acione identificação. Identificou, está central. Azul 2795, contato radar estabelecido, 73 milhas, Nordeste Salvador. Loi na proa de Pelo, para interceptar a chegada BOF, ajuste 10 no meio, informe no idade descida. Proa de Pelo, 10 no meio, vai informar para a descida 2795. Voo 9081, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. 2016, autorizado ILS X-Ray da no 0, sempre estabilizado, voo 9081. Torcida? Torcida, pequeno desvio direita, proa 255, aproximadamente 40 milhas. Gente, livre desvios, a POC assuma a navegação na proa de Pelo. Após desvio, Pelo 279. Decolagem 2-3, chama o controle de Salvador, 1-2-0, decima 8. 2-0-8, boa noite, está 3-1-9-7. 3-1-9-7. Contato radar de decolagem, suba via São 1 para o nível 3-4-0. Afirma, 3-4-0, 2.000, voa Leda? Após 2.000, autorizado Leda. Grato, está 3-1-9-7. Control 9081? Primeira nave chamou o controle? 9081, informa que tem uma formação pesada exatamente na vertical de Duna. Está fazendo um pequeno desvio à esquerda e vai reinterceptar o LS após. Gente, livre desvio com 9081, após desvio que reintercepta a Duna, reporte estabilizado. Agora estabilizado, Gol 9081.